Delta 3304, oficial identificação, desce ao nível de voo 080, chegada Mare, reduzindo para 250. Chegada bom. Dois, dois, dois, três, descida ao nível 040. Ao 040, 2223. Na 6312, eu tenho identificação. Desce ao nível 090, chegada a Mare. Vigilante. O TAN 3304 reautorizado 060. 060 para 3304. Trip 57. Na proa de Bonf, chegada Bonf, reporta descida. Estou na proa de Bonf, a partir de 10, está o grupo 527. Vitorinho, Juliette, decolado aos 14, chama em 198. 198, grato, até a volta, Júlio. Ali Salvador, bom dia, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Vitor, Índia, Juliette. Decolado da ONU 7, seu transfere. Índia, Juliette. Mil pés no corredor, axé. É pode. Passando a farol da barra, Juli. Azul 4208, tem 70 a bordo, 3 horas e 35 minutos de autonomia, alternando Maceió a Paraná. Azul 4208, táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. Próximo ao ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 4, tenha um bom dia. 10 no 4 ajustado, livre táxi Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 2208, decimal 6, ajuste. Pátio 208 Azul, bom dia, bom trabalho. Salvador, bom dia, agora no 434. Salvador, bom dia, agora no 434. No 434, bom dia, cheque trem. Machado travado. Está livre, pouso 10, 110 graus, 109. Eu pouso no 434. Para 250, 250 nós, Oxané 6312. 250, 6312. O 922 reduz para 200 nós, no 922. 200 de cada, o 922. Descida, voo 922. 922, descida até 3 mil pés no 922. 3 mil, voo 922. Quem é no 0 no 4? 1014. Passarei 2223, descida a 2 mil pés. Quem é no 0 no 4? Livre LS, reposta brisado. Passarei 2223, confio o controle. Afirmativo, reportará estabilizado, pastoreiro, para 2.000 pés, 1014. Positivo. O Gol 922, vetor radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 025. Proa 025, limite ao localizador, 922. Proa 025, limite lote, Gol 922. Confie para o controle. Região 07, controle. Confirme a radial e distância do destino, o Guardião 07. Azul 48, 04208. Vamos a passagem do 737 na final, alinhar e manter. Aposta na final, alinhar e manter no diário 4208. 03099 milhas. Ciente, confirme seu chamado de pouso. O Gol 1922 apresente ação de navegação na proa de Duna, 1922. Na proa de Duna, Gol 1922. Um, 3304, controle. Prossiga. Confirme de cada. 250. Gente, reduz para 210. 210, Andressa. Mike Eco Delta livre, frequência para coordenação do pouso. O 922 1809, 922. Reduzindo o 922. Descido até o nível 040, 3304. 040, 3304, até. Estabilizou, por favor. 219. 19. 22. 25, 922. Passarei 2223, confirme, estabilizado? Afirmo. Juliette, portão 5. Afirmo. 86, bom dia. Vitor Índia, Juliette, parou da barra. Vitor Índia, Juliette, livre frequência para coordenação. Pode andar livre, grato. Zero, Xenero 6312. 312 descendo ao 050. 050, sim. 6312, reduz para 200, nós, 6312. Reposto, passarelo. Azul 4208, decolado aos 22, chame em 19-8. 19-8 com controle, 4208, azul, bom dia. São 3859, a sua identificação desce ao nível 1-5-0. 1-5-0, 3859. 2-5-0, nós, o São 3859. Controle Salvador, bom dia, 4208 azul, 1600 pés, PUCA. 4208, sobe ao 370, Pucajão, Maracaju, a saída. Pucajão, Maracaju, 370, 4208. 040, tá 3304. 3304, desce a 2000, livre LS, reposto estabilizado. 2000, retovará estabilizado, tá 3304. Guenhagão, 904, 3304. 3304. Puxané 6312, retornar para sequenciamento, mantenha a proa 030, 030, limite ao localizer descendo para 3000 pés, QNH 1014. 3000, esquerda 030, limitado pela localizadora, Puxané 6312. Salvador, um bom dia, Puxané 6200. Visado, decolo da pista 17, curva esquerda, saída Momo, Albo, após Albo direto. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6. Aciona 5407, Fox Alfa Zulu. Outra 7200. 7200, aciona identificação, desce ao nível 080. Trip 5217, dá presente na proa de pelo. 5217, dá presente na proa de pelo, transial de 5217. 5217, desce ao 040. Para o 040, 5217. Botão 3859, reduz para 250, descendo ao 060. Confirmar com 3259. 060, a descida 3859, 250 nós. 060, reduzindo, 3859. Alfa Vitor Juliette, Paripe, reporta Paripe na proa da rotatória. Puxané 6310, reduz para 1190 nós, correção, 6312, 6312, reduz para 190 nós e assume navegação na proa de Duna, descendo a 2000, livre LS. Proa de Duna, desce para 2000, autorizado LS, 6312, já reduzido 190. O TAN 3304, reposto estabilizado. Estamos no localizador visual com a pista, 3304. 3304, torre Salvador, bom dia, TAN 3304, estabilizado no zero, baixada e gravada. Zero nós. A indicada é 250. Positivo. Trip 5217, confirma indicada. 245 agora. Condições de manter até pelo? Afirmo. Dente 5217. O TAN 38 para 30 nós, 3859. 2309, 6259. 1600, reduzindo para 2309, 6200. 230, 6200. 9922. 922, táxi via Alfa Juliette, gate 06. Pela Alfa Juliette, gate 06, 1922. LS, o Xanear 6312. Alfa 312. Ativo, já estabilizado no LS, pessoal. Torre 118, meia confuso. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, o Xanear 6312. Está presente, Duna. Está presente, Duna 5217. Aguardando vetor para, o vetor final para interceptar o ILS 5217. ILS 5217. Descendo para 3.000 pés, QNH 10014. Para 3.014, 5217. Botão 3859, descida até 4.000 pés, QNH 10014. 4.014, 3859. Oxanã 6200, descida ao 050. 050. Sente Guardião 07, confirme seu chamado para sair da terminal de Salvador. São 3304, solo 29, libere, chama solo em 219. Libera direita, 1219, está 3304. Senhor 07, poderia confirmar o nome da localidade? São 3304, táxi via Alfa Juliette, gate 10. Alfa Juliette para o gate 10, 3304. Presente. 200 está presente, está presente. Todos da pista 10, vento 120 graus, 109. Livre, pouso, pista 10, 6312. Gente, a porta rotatória, Alfa Vitor Juliette. A porta rotatória, Alfa Vitor Juliette. O Alfa Vitor Juliette, atente a tráfego agora 11 para 12 horas, descendo para 3.000 pés, o tipo é Alfa Tango 72. Visual com o tráfego, a 12 horas, o Alfa Vitor Juliette. 5217, autoriza 2.000 e interceptar por meios próprios. Gente, trip 5217 descendo para 2000, livre LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 5217. Né, 6200, vetor radar para sequenciamento, curva à esquerda na proa 015, limite ao localizador, o Xané 6200, reduzindo 190 nós. Esquerda, proa 015, limite ao lote, já está botando 190. Gente, 6200, TAM 3859, descendo a... Olho azul 4208, batizando o nível 240 para o 370. 74208, chama o centro 12545, secundário 12685. 8545, então 2685-4202, azul, bom dia. Controle, tá 3859, sua mensagem foi bloqueada. 3859, desce para 2000 pés, 2000 pés, nível LS é posto estabilizado. Controle, é posto estável, 3859. Poxa, né, 6200, a gente mantém o 050. Poxa, né, 6200, desce para 3000 pés. Táxi via Alfa, Índia, Gate 3. Alfa, Índia para o Gate 3. É a 3 motor. Torre TIP 5217. Ocean 6200-1709. 1709. Graus com 10 mais. Pouso autorizado, pistão 0, 5217. É 6200, reação de navegação na proa de Duna, 6200, descendo 3000. Confirma o controle? Alfa Vitor Juliette, na rotatória de Alfa 4. Alfa Vitor Juliette, torre 118-6. 118-6, Alfa Vitor Juliette. Torre, Alfa Vitor Juliette, na rotatória de Alfa 4. Alfa Vitor Juliette, ciente. Mantém espera na no setor de aproximação, afastado 3 milhas, com curvas pela esquerda, ok? 3 milhas afastado, curvas pela esquerda, agora as instruções para pouso 17, eu tenho 3 aeronaves de aproximação na 10, ok? Já mantém espera 3 milhas, na esquerda, essa de Juliette. Só confirma pro 6312 que seria Alfa Juliette para o 03? Afirmativo. Tá bom. Então 3663, pronto, cópia. Então 3663 para Guarulhos, nível 340 autorizado, via Aperuísque 50, recolo da pistola 0, primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Viteve. Controle Salvador 119-8, torre 118-6, passeando 54 no 6, então 3663. Então 3663, correto, subir pronto para o inspecionamento. Alfa Victor Juliette, 360 pela esquerda. Yes, Alfa Victor Juliette, 360 pela esquerda. O Trip 5217, solo 37, solo 219, Oliveira. Levando a primeira aqui, o 5217. Zulu com uma TAM negativo. É, somente de 1/7 Zulu permitida essa rota. Naldo, confirma a autonomia, o POB novamente. Ah, o meu Índia November Alpha. 60 pela direita e chama a torre 118.6. Trip 5217. Taxi de Alfa, Juliette, remota 113, bate 1. Alfa, Juliette, remota 113. 6200. 6200, estabilizado 118.6 com a torre. 118.6, tá bom. Compulso. Índio November Alpha, ciente, nesse setor mantém supervisual, meu pés, eu guardo instruções. Ok, tá, já é realizando 360 aqui, meu pés, aguardando instruções, November Alpha. Alpha Victor Juliette, vai outro 360. Torre Salvador, Oceaner 6200, muito bom dia, LS, baixo aí pra bordo. B2223 para Vitória da Conquista, autorizado nível 260. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída Gole, Eval, após Eval, direto Conquista. Controle Salvador 1-1-9-8, Torre 1-1-8-6, aciona 5-4-1-0, passaredo 2223. Outro autorizado 2-1-0 Conquista, decola da Vitória por à direita, Gole, Eval, após Eval. Correto, chama para o direcionamento, passarei 2223. Salvador, bom dia. TAM 3859, ligou na sua escuta. TAM 3859, táxi via Alfa e Juliette para o gate 07. Alfa e Juliette para o 7, 3859. Para solo, Guardião 05. Gente, Guardião 05 comprou a sul, decolou os 40, chama o controle 198, Guardião 05. 198, grato. Complete o 3-0 e prossiga para a final do Holo 7, Índia November Alpha. 7, Índia November Alpha. Alpha Victor Juliette, complete o 3-0, prossiga a final, autorizado pouso Holo 7, Papatão, Alpha Victor Juliette, 120 graus, 109. Alpha Victor Juliette, eu pedi para o pouso da Ana 7, Alpha Victor Juliette. Tá livre, não no 7, Alfa Victor Juliette, livre pouso. Livre pouso, Alfa Victor Juliette. Do Axé, após Frade, após direto lá em Sóis, lá de André. Afirma. Mike, Papa Lima, confirma aí o local de estacionamento, Abata? Gente, Mike, Papa Lima, para Veracruz, autorizado 510, decolagem pistão no 7, com primeira curva à direita, corredor Axé, controle 1-1-9-8, torre 1-1-8-6, aciona 0165, Mike, Papa Lima.